Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que eu venho lhe apresentar nessa noite de hoje, do sul do país, DJ Samu. Beat louco, beat louco. É Londrina, é Paraná, tio. Contendo um puro hip hop e pé vermelho. Família pira pura. Salve, salve. Eu acho até esquisito falar que o rap já era. Cê tem que ver os cabritos, não pode ver nós que berra. Fala que não tem show, que tá tudo parado, mas vive sentado, deitado, de braço cruzado. E quando tem um evento que tão cobrando na entrada, ele afoga suas mágoas no gole de chupa-cabra. Aí quer pular o muro e tretar com segurança. Já vi muito metido, é bandido, dá mais trabalho que criança. Nunca entregou um panfleto, nunca colou um cartaz. Se acha no direito de falar de paz. Entrou no hip-hop pra dizer que nós é mala. Deixa o lock, é por ibope que um dia quebra a cara. Vai ter uma parte de bico sujo, sonho de tandem. Não me acompanha não, porque eu não sou novela. Lugar de estrela é no céu e não na terra. Sajurão, mira, mas me erra. Vai ter uma pá de pico sujo, sonho de tandera. Não me acompanha não, porque eu não sou novela. Lugar de estrela é no céu e não na terra. Sajurão, mira, mas me erra. Não vou dizer que eu sou firmex, se apaga com errorex. Truta, já errei, já causei estresse. Pra mim não interessa suas boneco e etiqueta. Se tá de low ride ou se tá de lambreta. Vive iludido com as Maria microfone. Faz pose de bandido quando vê passar Rony. Só anda gingando e fala gíria pra caralho. Te apresento esse mano, o apelido é papagaio. É, ele mete mal e acelera qualquer um. Falou que vai meter bala, só se for bala bumbum. É o elemento lock do hip hop. Faz tudo pra se aparecer, pra ganhar ibope. Eu não sou dono da verdade, nem o pai da mentira. No rio da crocodilagem, o que não falta é traíra. Dou mó valor à arte, ao hip hop verdadeiro. Aos que fazem por amor e não traem por dinheiro. Vai ter uma parte de bico sujo, sonho de tandera. Não me acompanha não, porque eu não sou novela. Lugar de estrela é no céu e não na terra. Sajurão, mira, mas me erra. Vai ter uma parte de pico sujo, sonho de tandera. Não me acompanha não, porque eu não sou novela. Lugar de estrela é no céu e não na terra. Sai, jurão, mira, mas me erra. Muito, muito obrigado a todos pela educação, pela atenção. Esse é o som das ruas, família pira pura, Londrina, Paraná. Bola mais um, que o rap é do bom. A brisa da batida me faz pirar no som. Bola mais um, que o rap é do bom. A brisa da batida me faz pirar no som. O bang é monstro, o bang é monstro, o beat é louco. O bang é monstro, o bang é monstro, o beat é louco. O bang é monstro, o bang é monstro, é vários louco. O bang é monstro, o bang é monstro, é vários louco. Haha, sou monstrão nas ruas de Londrina. Fecha com nós, tio. Paz pra todos. Aí, mãe. Nenhum de nós teve um pai por perto pra ensinar a gente a ser homem. A gente aprendeu aí na pista, né? Mas de repente essa parada não tem nada a ver com o que você faz no palco. Aí, se liga, acho que todo mundo na cadeia é filósofo. Mas quando a gente tá lá, deitado na cela, passa muito tempo olhando pro teto, sabe? Procurando Deus, pensando no que é importante.